quiosque, é autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista 17. Autorizado, vai passar para ingresso. Alfa Delta, após a passagem do helicóptero, autorizado o reingresso na pista, táxi livre para o pátio número 4, o Alfa Alfa Delta. Eco Delta, corrigindo. Whisky Golf Oscar, mantenha a posição na taxiway e aguarde para ingresso na 17. E o Mike Eco Delta decolou de 4.6, assumiu o controle, 1.9.8. 1.9.8, Mike Eco Delta, grato. Para o táxi, Sultan 3179, POB 224, autonomia 4 horas e 20, alterna o galeão. Muito bom dia, Alfa, papapá, Mike Eco Delta. Está autorizado ingresso na pista, observando o tráfego à frente, a aeronave vai liberar para o pátio 4. Reporte quando alinhado e pronto para decolar da 17, Whisky Golf Oscar. Desde a liberação de Golf Oscar, aguarda a liberação da outra. Correto, autorizado ingresso, observando o tráfego. Alfa, Alfa Delta. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Prossiga. Se possível, tá, solicita pro direto Manati. Direto, confio estimado de pouso. 1190, desculpa, corrigindo, 1108. Sente. Fiosca, mantenha a posição, aguarde autorização para decolar. Mantenha a guarda de autorização. O Whisky Golf Oscar autorizado a decolar, pista 17, vento de 30 graus com 5 nós. Tan 3179, autorizado alinhar e decolar da pista 10, o vento é de 30 graus com 5 nós. Pista alinhar e decolar da 10, Tan Cassino 6, Lucian Hamilton 366, Romeu Romeu 90. Salvador Ground, American 980. American 980, standing by HC clearance to receive flight level 410. Okay, requesting flight level 250. Okay, 250 is requested. Thank you. Whisky Golf Oscar, decolada 17, segue em cole transmissão WhatsApp. E Palmarã Instantes baixando gravado. November. Romeu, Romeu November, bom dia. Continue a aproximação para ONU 0, aguarde liberação da pista. O vento é 30 graus com 5 nós. Continuou, aguarda a autorização, Romeu, Romeu November. Ready to copy. Decolou ao 5-2, chame o controle, 1-9-8. 19-8, boa. Boa. Fire upper risk 5-8. Runway news 1-0. Puka departure. Alpha Charlie Juliet transition. After takeoff, left turn. Salvador departure 1-9-8. Skunk 5032. Okay, clear to Jesse upper whiskey 58, runway 10, Puka departure or altitude transition and left turn after takeoff. 119.8, squawking 5032. American 980, read back is correct. Report ready to push and start out gate 11. Okay, about 5 minutes. Bom dia, Objeto 6709, cente daquilo, solicito 340 para Brasília. Objeto 6709, eu tenho 320 já autorizado pelo centro, aceita? Aceita. Objeto 6709, autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17, decola da pista no 0, saída gole, transição ao fito, primeira curva à direita, controle 119.8, aciona o código 5031. Autorizado Brasília 320, Upper Zulu 17, decola da 10, curva esquerda, curva direita, gole o fito, 198, transponda 5031, 6709. Objeto 6709, correto, chame quando pronto, portão 01. Chamará. 7 milhas fora, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, para coordenação com os demais tráfego, Mike com Delta, boa viagem. Romeu, Romeu November, no solo aos 5,6, ao liberar a direita, chame o solo em 121.9 e confirme o tipo da aeronave. Olivar, Runo 209, um Premier, Papá Romeu Mike Uno. Sente, grato. São Romeu, muito bom dia, Papá Romeu, Romeu Romeu November, ligando para o Passo 3. Papá Romeu, Romeu, Romeu November. Autorizado o cruzamento da Taxiway Alpha, ingresse na Taxiway Kilo, Pátio 3. Comando Alpha, Taxiway Kilo, Pátio 3, Soltinho, entrou no 0, no 2, vigilante andar. 040 no 012, 33, 04. Poderia voar bom, 33, 04? Autorizado. Controle, autoriza a VATAP da presente para o Whisky Golf Oscar. Guarde. Flag 980, clear to push and start up, gate 11, report ready for taxi. Clear to push and start, gate 11, call for taxi, American 980, thank you. Passa nível 120, chama agora o centro Recife, frequência 133, coisa 1288, alternando 133 decimal 25. 288, sente, bom dia. poderia voar o Serra Vitor 366, TAM 3304? TAM 3304, desse mantenha 4000 pés, proa do Serra Vitor 367, autorizado a RNAV. Gente, todo 367 é autorizado a RNAV, 3304. Ajuste de altímetro em Salvador, 1013, reporte final. Reportará. Mike, Eco Delta, controle. American 980, ready for taxi. American 980, clear taxi via Juliet, Alpha, to holding point runway 10. Salvador Tower on 118.6, altimeter setting 1013. Juliet Alpha, holding point runway 10, tower 18.6, 1013, American 980. Good morning, Tower, American 980, approaching the hold short, we are ready. Okay, American 980, maintain position. How can I say in US, is which is correct, tax approved or clear tax? Did you understand? To understand, you're asking when we taxi out, we are cleared to taxi to a position, is that what you're asking? Okay, thank you. Roger that. 920 now, it's clear to line up and take off the runway 10, the wind is 050 degrees, 04 knots. American 980 is clear to line up and take off runway 10. And Tower, verify American 980, can you hear this transmission? What's up? American 980 is clear to line up and take off runway 10. Affirmative, clear the line up and take off. The wind is 050 degrees, 04 knots. Thank you, sir. We're cleared and we're ready to go. Thank you. Salvador, bom dia, Bono 922, com informação Kilo. Capatão Lima Kilo Zulu, aguarde autorização para Sierra November, India Uniform nível 080. Informação Kilo, descendo para o 40. 1013, solicito R-Nave, é possível? Sim, porém aguarde autorização para o mesmo. Vai prosseguir para Lapa ou para Serra November, Vitor Delta? Delta, proa. Positivo, informe chamado para pouso. Gente, bom voo. Agora chame Recife na frequência 1288 ao término 3325. Isca Golf Oscar. Recife 1288 ao término 3325. Controle de Salvador, gol 1922 com aquilo. 980 out of 4,000 for 250. Airline 980, climbing maintain 250. 980, climbing 250. Gol 1922, desça e mantenha nível de voo 50,050, chegada Marimi 13. Mare 1013, descendo para 50, agora 922. Primeira curva à direita. O controle 119, decimal 8, transponde 5026. Tava lema aquilo Zulu, correto para acionamento e táxi, chame a torre em 118 decimal 6, o ajuste no 013. Obrigada, Golf, esse mantém o nível de voo 60, 060, 1013 é o ajuste. Navegação com 250 nós. Positivo, 070 na Golf, 250 nós está mantendo, 3663. Desça e mantenha o nível de voo 050, velocidade máxima 250 nós, ao passar uma centena 220. Descendo para o 050, 250 até uma centena após 220, voo no 922. Tan 3304 no solo 10, libere a direita, chame o solo 121-9. Liberal 219. Jet 6709 para o táxi, P1 47, 3 horas e 30, alternando com o fim. Jet 6709, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, torre 118.6, ajuste no 013. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 118.6 com 1013, 6709. Volta 3304. 3304, táxi aprovado via táxi e Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Line 980, contact receive center, 12685, enable 12545. 12685, 12545, American 980. Good day. O grau 50, meia dúzia de nós. Autoridade da linha decolada 10, 6709. Cruza 6000 para o 40, passou bom, está autorizado o RNAV da 10, para o gol no 605. No 605, desça e mantenha 2.500 pés. Tem condições de voar na proa do Serra Vitor 366 e completá-lo? Afirmativo, vai voar na proa do 366. 2.500, 1.013, no 605. 2.500, 1.013, o no 605. Gol 1922, esquerda da proa 30, 030, limitado pelo localizador, 1013, desce e mantém 4000. Esquerda 30, descendo para 4000, limitado pelo loque, gol 1972. Né? 3304, prossegue em frente via Índia, portão 02. Índia 2. Para ingresso no pátio principal, Mike Fox Oscar.